Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é o Jovem Nerd, Jovem Nerd, e eu já tive um sonho sincronizado. Aqui é Dora Spor e ainda tô dormindo. Aqui é o Android e encarar a Edith Piaf durante 50 anos... Cara, isso sim é ficção científica. Aqui é o Tucano e eu sonhei que tava acordado, acordei pra ver, tava dormindo. Aqui é a Zagal e eu nunca sonho. Ah, que... Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir um tema muitíssimo pedido. Desde que estreou no Brasil A Origem, os nerds não param de falar. Faça um Nerdcast sobre A Origem. Tem, a gente sai do filme querendo falar. Vamos falar com alguém, pelo amor de Deus. Vamos conversar sobre esta ficção científica de Christopher Nolan que tomou de assalto as telas de cinema. E muita gente disse que é genial, muita gente disse que é ruim. Vamos ver, vamos discutir isso depois do e-mail. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de e-mails, é Canelada Zona Nerdcast. Vamos. Azaghal, um recadinho rápido sobre Nerd Tour. Ainda estão rolando vídeos da Nerd Tour. Sim, ainda vão rolar vários vídeos, inclusive. Vários. Tem várias coisas para sair. Procure no Jovem Nerd ou vá em nerdtour.com.br. Está tudo indexado lá. Vídeos, fotos, todos os posts que a gente fez. Na verdade, eu tô devendo até alguns posts. Mas eu tô com preguiça de escrever. Porra, Azaghal. A gente tem que fazer um post dizendo como é que a gente fez pra se comunicar e pra usar a internet. É bom, bem legal. É, não, é bom, boa dica essa. Ainda vai rolar. E é um post com roteiro de coisas legais pra se fazer e tal. Vai acontecer. O problema é que a gente ainda tá se readaptando à realidade. A realidade. Então, e a gente tá com muita coisa acumulada. A gente tá conseguindo dar vazão. Por isso, inclusive, que ainda não rolou o mitológico sorteio do PlayStation 3 e Bujinganga. O PlayStation aqui tá aqui tomando poeira. Podia estar na casa de um nerd já. Mas ele vai rolar. Vai rolar. A gente não já decidiu como é que vai ser feito. A gente não é enganação. A gente vai rolar, tá aqui mesmo o PlayStation 3. Você vê como os nossos nerds são ótimos, cara, porque se fosse qualquer outro lugar, puta, o nego já tava sendo apedrejado. Ah, e os caras estão na boa. Estão na boa, cara. Não, eles vão ganhar. Eles vão ganhar a parada. Vai rolar, vai rolar. Essa semana sem falta. Oh, vai, não. Tem que rolar, tem que rolar, cara. Tem que rolar, né? Essa semana sem falta tem que rolar. Então, é uma meta. Não, mas olha só, a gente tem que dar um tempo pra galera preencher o formulário. Não, vai rolar o formulário. Isso, é. Aí dá um tempo pra galera preencher e aí a gente vai avisar quando é que vai rolar o sorteio das bugigangas e por último do PlayStation 3, certo? Exato. Fique de olho no Facebook da Nerd Tour para saber mais. Outro recado da paróquia, queridos leitores de Eduardo Spor, a Batalha do Apocalipse, curso de estrutura literária com o Eduardo Spor. Na verdade, ele é aberto a todas as pessoas e não só aos leitores do Eduardo Spor. Sim, né? Sim, claro, óbvio. Mas rolou desde o ano passado, né? E agora vai rolar mais uma turma no Rio de Janeiro, na Faculdade Hélio Alonso, a faixa. São 7 sábados, começa dia 11 de setembro. Inscrições e informações no link que está aí no post deste episódio do Nerdcast. São vagas limitadas. Se você quer aprender a estrutura literária, jornada do herói, tudo isso com o Eduardo Spor, cara, e você é do Rio de Janeiro, não perca. Muito legal, clique aí no post. Que vai ser agora muito... com um renomado autor. Agora é renomado, exato. Cuja qual a obra figura nas maiores listas do país. Exatamente, rapaz. Ele está dando um curso. Ah, que bonito. E aproveitamos para fazer o nosso singelo, mas de coração, agradecimento. Pô, muito bom. A todas as centenas, quiçá milhares de nerds que estiveram na Bienal de São Paulo 2010 para nos prestigiar e prestigiar o ao dispor, cara. É, sim, cara, com certeza. Foi muito legal. Cara, eu acho muito maneiro esse contato que a gente tem com a galera. É muito legal de conversar. Uma pena que, porque era tanta gente, era tão rápido, né, cara? Porque o cara esperava 2 horas e meia na fila e era rapidinho, porque tinha uma muvucada atrás. A gente gosta de bater papo, né, cara? Mas ó, agradeço demais a gente que viajou de longe pra ir lá, cara. Porra, vocês... Cara, eu conheço o poder do Nerd Power. Eu sei do que ele é capaz, mas até a mim surpreendeu. Pô, todos ficam surpreendidos. Caraca, meu irmão, eu avisei pra galera da Record, ó, vai lotar. Vai lotar. Falei, Eduardo, avisa os caras que vai lotar, que vai ser como nunca foi. Exato. Que FENAC e todos os outros eventos que a gente foi, vai ser fichinha, meu irmão. E não deu outra, né, cara? Super lotou, gente sendo pelo ladrão, nós tentamos dar o máximo de atenção possível, a gente ficava lutando contra os caras do stand, né? Porque os caras ficavam limitando foto, limitando autógrafo. E a gente ficava na encolha. Vai, bate mais uma foto. Dá o livro aqui que eu autografo. Não, o cara falou assim, não pode autografar mais de um livro. Aí a gente, daqui. Vaza a pilha aqui. Sabe, é complicado, porque é um evento que nós fomos convidados a participar. Não é um evento nosso. Yeah. Inclusive, esse é um sonho meu, Jovem Nerd. Fazer um evento nosso. Fazer um evento do Jovem Nerd. Então, com certeza. Mas a gente tem que avaliar o tamanho do Nerd Power pra, né, ver quanta grana a gente vai ter que gastar nisso. Olha, a gente podia fazer uma enquete. Podemos fazer pra uma saber enquete. Quantas pessoas se interessariam em ir num evento do Jovem Nerd em São Paulo, porque São Paulo por onde tem mais gente. Exato. Quanto elas estariam dispostas a pagar, porque a gente vai precisar alugar o lugar, certo? Pô, a gente precisa de um lugar com um auditório, sei lá, pra 1.000 pessoas, cara. Pelo menos. Porque pelo menos. Nós achamos uma merda, cara. Uma merda chegar no lugar e ter um auditório pra 150, 200, 300 pessoas. É foda. Porque né? Lota, cara. E aí fica a gente satisfeita. A gente fica insatisfeito também, cara, porque não cabe todo mundo lá dentro. Pois é. Então, se a gente fizer, a gente quer fazer num lugar que caiba todo mundo. Exato. E a gente quer fazer uma parada de um dia inteiro, que é pra depois que fizer lá palestras, gracinhas e não sei o que mais, a gente possa ir pra um canto tranquilamente. Exato. E conversando com as pessoas, sabe? Com certeza. Né, bater foto, autografar, aquele negócio todo. A gente gosta realmente disso. E a gente não fica satisfeito com a correria. A gente entende que não tem outro jeito, ainda mais quando a gente tá no stand de outra empresa, né? No evento de outra empresa. Mas a gente quer realmente, a gente tem essa vontade de fazer do nosso jeito. Pra Exato. Nossa galera, o dia inteiro. É claro que a gente vai ter que ter uma rede pra dormir, porque o dia inteiro vai ser foda, né? Mas é uma parada que a gente tem vontade realmente que aconteça. Então responda aí, enquete no post, por que não? Isso, exatamente. Mais uma vez, uma salva de palmas digitais para os nerds. Valeu, galera. Obrigado. Foi foda pra cá. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês são demais, vocês são fodas. As fotos da Record de oficiais lá, que o fotógrafo, que era muito gente boa, inclusive, já estão online. Tá aí o link. Exato. Clique, procure sua foto. Muito bom. Até a próxima. Relatório de e-mails separado por Slave Roboto no último Nerdcast sobre os mercenários. Foi ótimo o Nerdcast, né, cara? Pô, muito bom, cara. Mas antes do relatório, vamos voltar com a nossa secretária digital avisando para onde a pessoa tem que pular. É verdade, eu tinha esquecido da secretária digital. É, mas ela tem que voltar, jovem, porque tem esse meia dúzia de espírito de porco que não quer ouvir o feedback. Então, se você não quer ouvir os e-mails, adiante para... 20 minutos. 0 segundo. Muito bem, relatório de e-mails. Diz Slave Roboto que Lourenço Bertolucci enviou um vídeo que mostra que a shotgun usada por Terry Crews no filme é real e faz de fato todo aquele estrago. Nossa, cara, é o vídeo daquele Armas do Futuro do Discovery Channel. Pô, inclusive tem uma foto do Terry Crews na premiere em algum lugar do mundo e aí tava toda a galera, o Sly, o Jason Statham. toda essa turma, o Dolph Lundgren, todos de terno, arrumadinhos, e ele tava com uma calça social e um pullover, não sei como é que chama. É porra, um pullover. E aí, cara, o cara tira o pullover e fica, sabe, sem sexualizando. Camisa? Ele ficou sem camisa? Sem camisa, rasgado, ele é cara. Rasgado, ele é sinistro, mano. E os caras chorando de rir com a maluquice do cara. Eu conheci uns camaradas aqui no Brasil que trabalharam também lá na produção e falando que o cara mais nice guy de todos, mega nice guy, o Terry Crews. Que ele é muito... O cara chegou assim, ó, tô afim de almoçar aqui não. Me leva pra almoçar em alguém. O cara levou o cara pra almoçar na casa dele. Aí ele falou com a família. Bom, vem o Terry Crews almoçar na tua casa. Já pensou, cara? Caraca, meu irmão. Que, o cara disse que o cara é um cara mais nice guy de todo mundo, cara. O cara é muito gente boa. E eu não duvido nada. Vários nerds enviaram vídeos de gente foda com revólveres e pistolas. Ai. Aquele negócio do reload mega rápido existe, cara. Foda, né, cara? Cara, dá uma olhada aí pra você ver o que os caras fazem, cara. Muito bom. Thiago Angelis enviou o nerdinho Brucutu. Muito olha, bom, excelente. Excelente. Luiz Andrade lembra do diálogo de Rambo 2, em que ele diz o que significa ser dispensável. Olha só. Aí o Rambo diz, é como ser convidado para uma festa e se você não for, tudo bem. Ninguém se tirar sua falta. Excelente. Sérgio Coutinho lembra da frase Clint Eastwood de Estranho Sem Nome, que define um brucutu. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Caraca, cara. É isso. A man's gotta do what a man's gotta do. É só isso, cara. Exatamente. Fábio Costa Longo enviou mais um desenho. Fábio Costa Longo sempre envia desenho. Muito obrigado, cara. Dessa vez com o Eduardo Spohr, junto com os personagens de Batalha do Apocalipse. Olha que ele mandou de presente. Valeu, Fábio. Muito maneiro, Eduardo. Tenho certeza que vai se amarrar. Clique aí no post pra você ver. Além disso, André de Oliveira encontrou a homenagem de Paulo Siqueira na revista Homem-Aranha 103, que em, nos Estados Unidos é Spider-Man 596. Não, então, lembra que a gente publicou isso. Sim, mas agora foi publicado, de fato. No Brasil. Chegou no Brasil. Ah, excelente. Tá aí Homem-Aranha Nerdcast no copinho. Muito bom, cara. Agora tem aquela galera que tem Nerdcast lá nos Estados Unidos que deve ter ficado pirada, né? Ah, é. O cara não entendeu nada. Caraca, o que a gente tá fazendo aqui? Muito bom. E Camilo Carvalho. Vale envia notícia de pesquisadores que encontraram 5 espécies conhecidas de pássaros, adivinha onde? Adivinha aonde? É engraçado que quando a gente começa a manifestar de novo uma certa indignação e resistência a essa mentira, fatos começam a aparecer, né, cara? É uma avalanche de descobertas e notícias. Né? Clique aí no post. Temos Acre 2.0, meu Deus, a camisa mais conspiratória do Brasil. Sim, tá cheia de easter eggs. Cheia de easter eggs. Tinha uma galera que já tava com as camisas novas já, na Bienal. A galera já uniformizada. E eu perguntei pro cara, tu já achou? Olhar, eu achei esse aqui, esse globo e tal. Ele é, mas tem esse. O cara, pô, caralho. Primeiro e-mail, Guilherme Silva, 27 anos, analista de sistemas Belo Horizonte, Minas Gerais. Na minha opinião, o último Nerdcast foi o melhor de todos, olha aí. Sempre tem o melhor de todos e o pior de todos. Realmente, quem se destacou muito nesse filme foi o Dolph Lundgren. Duas ótimas cenas com ele que vocês não comentaram. Uma, no início do filme, logo após o Warning Shot e a matança dos piratas, nosso eterno Ivan Drago deu uma pirada e queria enforcar um pirata just for fun. Nada mais justo que isso. E depois, após o personagem ter virado a casaca pro lado do Eric Roberts, tem uma cena de perseguição de carros que culmina na luta na fábrica, em que o He-Man desengonçado mata seu companheiro com várias pisadas na cabeça no veículo, e após consumado o ato, ele solta a frase Insect. Insect. O cara fica com a marca da sola na cara. Que ignorância total, né? Alessandra de Paula, 25 anos. Mora em Mangaratiba e como nerd super fã do Sly e de minha cidadezinha. Caraca, alguém pode ser fã de Mangaratiba? Tô aí. Ué, porra, agora tá no mapa Mangaratiba, né? Cara. Não pude deixar de vê-la ser maravilhosamente explodida nas telas do cinema. Era Mangaratiba, a ilha do... Cara, eu lembro que na época das filmagens eu fiz de tudo ao meu alcance pra conseguir alguém que tivesse alguma maneira de me colocar lá pra falar com o Sly. E o Rex... quietinho, não falando nada, né? Cara, eu que eu soltei no Twitter, veio gente, pessoas com falsas promessas pra cima de mim. E não consegui, cara. E ela estava em Mangaratiba e também, pelo visto, não falou com o Sly. Ah, mas e aí? Mas ela continua dizendo que pôde acompanhar algumas gravações e ver o centro de Mangara ganhar um aspecto envelhecido e pobre. Tudo que era bonitinho foi perfeitamente escondido para o lugar parecer o fim do mundo abandonado e sujo. Foi bem legal. Então aquela não é Mangaratiba, galera. Olha, me enganou bem, porque eu achei que era, hein? Cara, eu já fui Mangaratiba e reconheci de fato. Tu já foi lá? Já. Vocês comentaram sobre a qualidade da explosão do pier e digo pra vocês que todos esperavam impacientemente, todos os moradores de Mangaratiba, meia dúzia de pessoas, por meses isso acontecer. Principalmente porque seria a última cena a ser gravada. Ah, é, porque depois não vai sobrar mais nada de Mangaratiba. Exatamente. No dia em que o boom aconteceu, o estrondo foi tão forte que muitos desavisados... Caralho, cara, Mangaratiba tá de parabéns. Como é que o cara tá em Mangaratiba? A cidade tá tomada por boinas vermelhas. O cara tá desavisado disso, porra. Muitos desavisados acharam que tinha sido posto de gasolina... Que tinha explodido, cara. E fica ao ladinho do cais o posto de gasolina que ela falou. Puta que pariu. E ela diz aqui, faz um resumo da história. Até hoje estamos esperando a reforma do cais. Prometida pela produção do filme. E a estátua do Sly prometida pelo prefeito. Quer dizer, estão sem cais do porto agora. O Sly explodiu essa porra. Pô, já tem um ano, se cara. Você vai ficar sem o cais, que seja dessa forma, né, cara? Não é? Fly and die. Ai, ai. Victor Hugo Pieroni, 18 anos, não fã de Crepúsculo. Tu só fala, já sei quem é. Eu sei quem é esse cara. É o cara, o Victor Hugo é o cara que foi de cosplay de Edward. Cara, assim, é fato. Lá na Bienal. Se você parece com um personagem de alguma coisa que você não gosta, você faz alguma coisa pra mudar isso. Agora, o seu cabelo e a sua face são idênticas ao do cara do que... Cara, a única coisa que eu não percebi ali foi você brilhando, brother. Só faltava isso. Agora, assim, eu não vou pedir porque você se mutilar e conseguir uma cicatriz na cara. Mas o mínimo você passa uma máquina no cabelo, né, cara? Coitado, coitado. Porra! Primeiramente, parabéns pelo enorme sucesso na Bienal e parabéns também pela enorme paciência e simpatia de vocês. Jovem Nerd, Azaghal, Eduardo Spor e Fábio Abu. Olha aí. Que foram prestativos com cada nerd eufórico daquele lugar. Azaghal, Azaghal, você e Eduardo Spor devem ter combinado pra me escrotizar. Não, não, cara. Você fez isso com você. Primeiro, que no início da palestra tava só Eduardo Spor. Primeiro, o Spor cita Crepúsculo na palestra e me manda levantar da cadeira pra falar que o ator estava presente. Porra, cara. E você, Azaghal, me escrotizou na hora do autógrafo. Ah, foi demais. Nunca achei que daria tanta risada em uma Bienal. Vocês estão de parabéns. Foi o melhor evento que eu fui nesse ano. E sempre que puder, estarei presente nas próximas oportunidades. Cara, tu é a celebridade agora, mano. Porra, cara, você é o Crepúsculo Guy. Pois é, cara. Mas se você não quiser, você tem que, sei lá, deixar crescer o bigode. Um bigode. Porra, qualquer coisa, cara. Agora, o cara... O que acontece? Ou das duas, uma. Ou a namorada dele fala, ah, eu quero que você fique igual o cara do Crepúsculo, né? É bem possível. Aí a gente entende, né? Ou a mulherada se amarra. Se amarra. E aí a gente entende, mas eu aposto que a sua namorada não vai entender isso. E ele fala que não gosto de Crepúsculo, Vampiros, Purpurina, nada do gênero. Eu só estava com o cabelo arrepiado e não de cosplay. Ah, tá bom, cara. Tá bom. Pra mim essa história não passa de algo de água com açúcar, tarará, e ele fala isso aqui. Galera... É a mesma coisa que um cara fala assim, não, eu não sou nazista, nem gosto do Hitler, eu só estou com o meu bigodinho. Não faz sentido nenhum, cara. Porque você estava igual. Porra, meu irmão. Você quer ver o cara, clica aí no post que tem o link do vídeo da Bienal e ele aparece na fila bem em destaque. Valeu, Vitor. André Galdino, editor SBT Brasil. O que significa isso? Editor SBT, deve ser editor de vídeo. Do SBT? SBT? Caraca, qual é a sua proximidade, Silvio Santos? Todo mundo que trabalha na SBT, ele pergunta. Vai. Estive nessa sessão de autógrafos que aconteceu nesse último sábado na Bienal. Foi incrível a quantidade de pessoas que tiveram suas cópias de A Batalha do Apocalipse autografadas no evento. Durante 4 horas de fila, o cara está certo, foram esse tempo que a fila permaneceu, né, gigante. Não era 4 horas de espera não, na fila. Não, foram 4 horas de fila. É. A gente começou a autografar 3:30. Isso. E ficou autografando até 7:30. Isso. E, na verdade, nós permanecemos após, porque teve gente que chegou depois. É, mas a fila, mas aí a fila já tinha se dissipado. É isso. E continuando aqui o e-mail do André, ele diz que ouviu um segurança reclamando no rádio que dizia: porra, Porra! Como não tem ninguém aqui? A resposta no rádio me deixou feliz, diz ele. Ninguém tava esperando tanta gente. Agora fique aí. Olha só, ninguém cara. Espera o poder dos nerds, cara. Ninguém espera, cara. Toma aí. Aí ele continua dizendo que o Nerd Power é fantástico, que em 8 dias nós conseguimos provar pra editora que os nerds são fodas, provar pra Bienal que os nerds são fodas. E ele diz que na fila, pelo menos 20 pessoas vieram perguntar pra ele vieram perguntar pra ele o que era a fila, que livro era esse, cara. É, olha aí. Sem falar no número indizível, será que existe essa palavra? Inominável, que tal? De pessoas que ficavam olhando o título do livro que estava nas mãos deles e de todas as pessoas que estavam na fila. É, então vendeu vários livros de tabela. Sim, sim. É? Ah, foi muito bom, galera. Obrigado por ter ido, obrigado foi mesmo. Foi foda, cara. E, bom, espero que em breve nós estejamos aí por aí, pelo Brasil, para conversar com vocês. Certo? Certo. Inception. Spoilers, não precisa nem avisar, né? Se você não viu, o que você está fazendo aqui? Se você não viu, ó, chute, cai na água, um abraço. Pode começar pelo título em português, que eu achei uma tradução fraquíssima. Cara. A Origem. Mas é uma tradução literal. Não. Inception. Literal, né? É. Não. Inception não é a origem. Sim, é. Sim. Origem. Inception é incepção. Que inserção, maluco! É o início, origem, é isso? É, tá certo, é isso aí, tá certo. Mas eu acho que merecia ser inserção. Mas o significado da origem no filme não é a origem, como a gente entende. Então, achei fraquíssima essa escolha de nome. Podia ser uma coisa do tipo enfiar ou meter. Não, podia fazer que nem fizeram com Airplane. Muda tudo, porra. Apertem os cintos que o piloto subiu. Muito mais legal. Mas sabe o que a gente podia ter feito? Inception, a origem. Ótimo. Isso é uma solução também. Mas vamos lá, estamos falando de Christopher Nolan. Pra mim tá na categoria de gênio. Ah, tá bom. Não, porra, peraí, Amnésia, Batman Begins, Dark Knight, já era gênio, né, cara? Gênio não, ele é muito bom, é um cara bom diretor, muito bom. Só por Amnésia já é gênio, pô. Não é gênio, cara, gênio é um cara que você bota várias obras inacreditáveis. Então, esse cara tá com várias inacreditáveis. Não, não tá, cara, tá com várias obras excelentes. Mas não é gênio, cara, gênio é a palavra que é o máximo, depois de gênio tem o quê? Deus. Então, mas Deus não tem ninguém. Ué, claro que tem. Não tem diretor Deus? Porra, e o Tarantino é o quê? Tarantino é gênio. Scorsese. Scorsese é Deus. Ah, tá. Agora a gente começou. Tudo bem, mas vamos lá. Sem entrar no mérito de classificação do diretor. Harold. A gente conversou no Nerdcast sobre Isaac Asimov, que a ficção científica, ela nasceu do gênero de fantasia, né? É. E a fantasia mesmo sempre procurou um território inexplorado para poder, né, criar suas aventuras. No início do século XIX, início do século XX, a África era um lugar exótico, desconhecido, né? Nasciam aquelas histórias sobre o Tarzan, o homem criado pelos gorilas, o King Kong, né? A ilha que perdida, né? O elo perdido com dinossauros e gorilas gigantes e tal. Depois, né, as coisas começaram a ir pro espaço, né? Com a corrida espacial, de repente tava aí Star Trek, um monte de filmes de alienígenas, todos vindos de Marte, o espaço era a grande fronteira final. E agora, é engraçado que a gente voltando, essas histórias que aparecem, a gente voltando um pouco pro interior do ser humano, né? A mente é um lugar inexplorado ainda, né? A mente humana é um lugar tão vasto e tão desconhecido, né, por nós. Não, eu concordo inteiramente. É fascinante a tratar desse tema. Mas eu acho, e por isso que eu digo que a origem é razoável. Razoável. A origem não introduziu nada novo, né? Não. Esse negócio de subconsciente e tal, Matrix total, né? Cara, mas sabe o que me lembrou até mais o Total Recall do que o Matrix? Total Recall. Lembrou mais, sabe o quê? Fred Krueger. Que isso? Que Fred Krueger agia nos sonhos. Puta merda. É, então... O Total Recall agia na mente de um indivíduo e não tinham muitas pessoas na mesma mente, né? Era uma mente só sendo manipulada. É, mas também tinha aquele troço dúbio. Ah, ele está sonhando ou ele está acordado, né? Uh-huh. Mas sabe um outro lugar que teve exatamente isso? Que era a pessoa viveu uma vida inteira num sonho e depois voltou pra realidade? Ah. 4400. Ah, não! Ai, meu Deus! No 4400... Deus do Cristo. Lá vem ele. O Baldwin, o agente Baldwin, que era o mega agente que ia solucionar todos os problemas de 4400, ele casou com uma mulher que ganhou um poder de fazer sonhos e viver nos sonhos e fazer sonhos coletivos e tal. E aí, os mentores dos 4400, não vou ficar dando muito spoiler aqui, sabiam que o cara, que o Baldwin ia passar por provações, que a vida dele ia ser uma merda por causa dos 4400, eles deram esse poder de presente pra mulher que ia casar com ele, justamente pra ele poder ter uma vida feliz antes da merda. Olha aí, que beleza. Cê, aí, cê cara. Você tá brincando que é isso? Olha aí. O Mulholland Drive também não é sobre sonho? Aquele filme do David Lynch? Ah, sim, sim. Cidade dos Sonhos, não é isso? Isso, exatamente. Ah, cara, sabe que eu não sei? Eu não entendi muito bem aquele filme, não. Parece não, ninguém que entende nada do David Lynch. Mas eu vou voltar mais ainda um episódio de Star Trek A Nova Geração que o Picard entra num estado comatoso e ele sonha com uma vida inteira também, né? Ele se casa, tem filho e de repente, tum, no final do episódio ele acorda lá na ponte da Enterprise e caralho, tipo, tem que... Peraí, o cara ficou em coma e o nego deixou ele na cadeira de capitão? Não, ficou durante pouquíssimo tempo, alguns minutos, só que dentro do sonho ele viveu uma vida inteira, exatamente essa puta, noção. Puta, cara, agora tu me fez lembrar de um carnaval que aconteceu a mesma coisa comigo. o carnaval que o... quando tá falando, a gente pode batizar ele de algum lugar do passado. Também é um filme que fala exatamente a mesma coisa. Mas peraí, em algum lugar do passado ele não viaja no tempo? É, ele viaja no tempo, mas na verdade é um sonho. Que ele, a viagem dele é mental. Ele se faz uma meditação e daqui a pouco ele tá lá no... Ah, mas ele não faz que nem o Desmond, não transporta a consciência dele pro passado? Caralho. Porque no final ele tem uma moeda, né? Exato, exato. Aí ele volta. É tipo o peão. Faz crer, cara. Nós já destruímos Inception, não. Olha, cara, se a gente começar a falar aqui de lista e a gente não falar de Sandman... Olha só, rapaz. Cara, o pessoal vai comer a gente vivo. A Cela, que é um excelente filme. Pena que tenha a Jennifer Lopez, né? Mas o filme é interessantíssimo. E ela entra na mente de um serial killer, né? É. E a mente toda deturpada. Qual dia é esse filme, cara? Que isso? Visualmente, o filme é foda, mas os atores são muito fracos, né, cara? Eu classifico esse filme como interessante. É um filme pra você pegar, ver, mas não necessariamente um filme excelente. Mas aí eu vi gente chamando esse filme de pretensioso. Eu quero dizer uma coisa. Um filme pretensioso é Matrix Reloaded. Aquela cena da Persephone dando um beijo no Neo. Talvez seja a cena mais pretensiosa da história do cinema, porque fez com que todo mundo levantasse as bandeiras das teorias. Olha, ela é um programa vampiro, ela está sugando informações vitais do Neo para poder... Tarará. Depois a gente viu que não era porra nenhuma. Isso é um filme pretensioso. Te mostra um monte de coisa e não é porra nenhuma. Um monte de besteira jogada na sua cara. Já Inception, tentaram enxergar esse filme como um filme que queria ser extremamente filosófico e não necessariamente tenha sido esse o caso ou a vontade do Christopher Nolan. Porque eu acho que esse filme, sobretudo antes de ser uma ficção científica, é um filme de assalto. Com certeza. É um que eles chamam lá fora de heist movie. Ele segue todas as regras de um filme de assalto, que é um tema muito legal, que tem ótimos filmes e grandes bombas também. Eu acho que se você vê o filme como um filme de assalto, eu acho que é um péssimo filme de assalto. Que é isso? Eu acho. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Concordo. Eu até entendo por que a galera acha que o filme é pretensioso, eu não acho que seja, não. Mas assim, eu acho que esse filme, cara, acima de tudo, é um drama. esse filme é um filme de drama, e pra mim isso que é o maneiro do filme. É assim, é o drama e os conceitos. Assim, na medida que você coloca ação no filme, ação, você vê. Eu achei a ação do filme totalmente deslocada, cara. Aquela parte do meio do filme eu achei péssima. Parece que você coloca aquilo pro filme se tornar um filme de Hollywood, pra você poder ir pro grande circuito. Agora, eu achei péssimo. Agora, se você pegar o drama do filme sem entender, tirar a capa de ação e colocar só uma coisa como drama, aí o filme é excelente, cara. Esse filme segue duas linhas. Tem duas linhas bem claras, né? Uma é o assalto, que é a inserção, mas vamos chamar de assalto por causa do tema, né? E o outro é o drama pessoal do protagonista. Na verdade, tem três coisas dentro do filme. Tem a ação, o assalto, ou inserção. Tem o drama, que é só drama. E tem a dúvida entre a realidade e o sonho. Sim, sim. O peso que se dá pra qual realidade e o que é a realidade, na verdade. Tem, o filme tem esses três elementos. A ideia do filme é excelente. O cara pega essa coisa... Ah, eu vou fazer um filme sobre viagem nos sonhos. Beleza. Aí ele cria a ideia dos ladrões de sonhos, de ideias. Eu achei isso sensacional. Eu também, sensacional. Pô. Também achei sensacional toda a subtrama lá da Mal e do Cobb. Aquela coisa, aquela assombração que era a mulher, né? Uhum. Isso eu achei também espetacular. Agora, eu acho, sinceramente, que uma coisa é você ter uma ideia boa. Outra é você ter um roteiro bom. O roteiro, ele circunda a ideia boa. Se o roteiro não for bom, você até sente que a ideia é boa, mas não foi bem construído, cara. Olha só, eu acho que também foi realmente mal construído. No início do filme, nós vemos o Cobb em ação, né? Uhum. Falando lá pro Nakajima, sei lá o nome dele. Saito. Saito. Olha, eu sou... Um excelente ladrão. Eu faço e aconteço. Eu sou sensacional. Porra, cara, no início do filme você vê que ele sua a camisa. Eles suaram a camisa em dois sonhos e não conseguiram arrancar a verdade do cara. Aí você pensa, poxa, ele não é tão bom assim, né? Ele não conseguiu porque ele era um cara que era assombrado pela Mal, que vem estragar tudo sempre, entendeu? Mais ou menos, porque ele sai do sonho da segunda camada, volta pra primeira e na primeira eles também vacilam. O filme começa com sonho dentro de sonho. E aí ele termina com sonho dentro de sonho dentro de sonho. É uma repetição de ideia. Concordo. Eu acho que o que falta muito do filme, cara, eu achei que o filme careceu muito de um ritmo. O filme não tem ritmo. Então, assim, o começo do filme, como eu falei, é bem maneiro tudo. Depois que eles entram no sonho do cara, aí quando eles entram no avião, né, e começam a entrar no sonho, começa a ter aquele tiroteio, a gente, caramba, assim, é uma desculpa bizarra, né? Do cara, ah, não, o cara tem um bloqueio, tem uma defesa mental. Você vê que aquilo é feito só pra você ter o cara tirando com metralhadora, tudo que tem nada a ver, não, cara. Não, dia nenhum, caralho, peraí. Eu acho que o filme realmente tem falhas, assim, mas, assim, eu acho que foi um filme bom pra caralho. E apesar disso tudo, assim, que vocês falaram, tá ligado? Eu acho que se a gente for comparar com o que a gente tem por aí... Não, sim. Ele é inigualável ao que o que a gente tem nos últimos anos, entendeu? Claro. Só que falou-se tanto do filme, realmente a gente fica esperando mais do que ele realmente é. Ah, eu agora quero defender também. A minha visão é que esse roteiro foi bem construído, ao contrário de vocês, porque quando o Harold está falando que o filme começa com um sonho dentro de um sonho e depois há uma repetição de ideias, eu, na verdade, eu vi como ele começa com um sonho dentro de um sonho já para te deixar acostumado com essa ideia, porque eles vão ter que mergulhar em sonhos e sonhos e sonhos. Então você, desde o início do filme, você já apareceu, opa, esse filme vai falar sobre sonhos dentro de sonhos. Na verdade, o que ele faz ali na primeira sequência de sonhos é apresentar as regras, né, de como funciona o mundo dos sonhos. E aí o que acontece? É óbvio, Dudu, esse filme tem ação e aventura pra que seja um grande blockbuster, pra que pague todas aquelas cenas da cidade dobrando, tudo explodindo. Ah, nem deve ser tão caro fazer a cidade dobrando. Fala sério. Tá maluco, cara? Que isso, cara? Do CG? De uma cidade inteira? Pô, tá brincando, cara. Pergunta quanto com... que é uma tomada dessa. Mais de $1 milhão, pelo menos. O quê? Fazer um CG de uma cidade dobrando? Aham. Que isso? isso, cara? Tá doido. Isso é aquela cidade faz... toda CG, rapaz. Caraca, cara, isso nego faz com o pé nas costas, tá bom, cara. Tá bom. Pergunta okay. pro Gaveta, cara. Isso não é mistério mais. Tá. Tudo bem, tudo bem. Mas o filme tem orçamento grande, que é um filme grande. As cenas de grande, de caras, não sei o que lá, são as cenas que tem explosão, que tem um milhão de caras de esqui na neve. Aquilo deve ter custado uma grana, não, na verdade. Mas assim, óbvio, esse é um filme também de ação. Como o Matrix foi, coitado, ninguém teimou com o Matrix porque ele tinha ação dentro dele. A ação, né, do Matrix estava totalmente bem encaixada. Sim, sim. Não, sabe o que acontece, que eu vejo, que eu percebo, e que foi o que eu achei durante o filme? É que as cenas de ação em ambientes fechados, mais claustrofóbicos, como no início e como lá no hotel, as cenas que são assim, em ambientes mais controlados, como se fosse realmente um labirinto, elas parecem que estão muito mais bem integradas à história do que as grandes cenas de luta na neve, o caralho, que parece um negócio meio James Bond, sabe? Meio a parte, sabe? A história tá acontecendo no lugar e tem um maluco explodindo esquiador do outro. Agora, por exemplo, a cena do Leonardo DiCaprio quando ele vai no cofre lá do Saito é maneiríssima, cara. O cara vai dar tiro e segura a cápsula pra não fazer barulho, pra não acordar o cara, pra não, sabe? Pô, eu achei isso muito maneiro. Eu acho que talvez tenha faltado alguns elementos mais fortes de sonho. Tipo, quando você tá sonhando, você não conseguir brigar direito. E às vezes sua mão tá presa no cobertor e você tem aquele espasmo assim de querer mexer, a sua mão não consegue mexer, você não consegue dar um soco no coisa. Ou então de fugir, não conseguir correr. Mas isso até tem um pouco naquela cena que ele passa no beco e o beco é super estreito. Aquela aflição é típica de sonho. É típica de sonho. E teoricamente, até onde você tá vendo, aquilo acontece no mundo real, né? Isso que bota as pessoas indo, olha, aquela cena que ele tá no beco, aquilo é bem coisa de sonho mesmo e tal. Agora, o que transformou esse filme e o que deu esse diálogo e as pessoas falando e o burburinho são duas coisas, na verdade. A primeira é a falta de filmes bons no mercado. Porque a gente vê um filme, cara, que é diferente. Não vou entrar no mérito se o filme é bom de fato ou não. Pô, é um filme mais bem feito, mais bem trabalhado, com um roteiro que parece ter alguma profundidade. Isso, isso. Você tem que pensar um pouco e você discute o filme quando termina. Yeah. Isso transforma a parada numa obra de arte. Porque hoje em dia você já tem um negócio mastigado, não tem bons filmes, né, pra valer mesmo. Isso. Aliado a isso, o cara usou de um truque barato pra deixar todo mundo falando do filme dele, que é a porra do peão escroto no final. Não é um truque barato. É um truque barato, cara. É um truque barato. É um cara que não assume e não responde. Ele não fala assim, é sonho, é não. Olha aí, tá o peão, tá girando, mas deu uma balançada e agora eu cortei. Aí é com vocês. É porque vai ter o 2, caralho. Pô. Isso que faz o 2, que o peão cai ou não, né? Vai ter uma trilogia. O 2 que vai deixar todo mundo maluco falando, caralho, é muito foda. E o 3 pra cagar de vez. Não, olha só, presta atenção. Cara, vocês me lembraram de uma coisa muito engraçada. Vocês se lembram daquele desastre que foi o Planeta dos Macacos? Aham. Que é uma porcaria de filme. Nossa, eu achava que tava vendo Trapalhões, cara. Não, porque Trapalhões era bom. Planeta dos Macacos, dos Trapalhões. É irado, pô. Sócrates, tinha o Sócrates de Trapalhões. Cara, aquilo foi nojento. Aí teve no final do filme aquela sacada, né? O Abraham Lincoln com cabeça de macaco, os policiais macacos, os transeuntes macacos. Aí todo mundo saiu do cinema perguntando, meu Deus, o que será que significa esse final, cara? Isso não significa nada. Se o filme é uma bomba, se ele te estapeou na cara durante 2 horas, exato, você acha que você deve gastar os seus neurônios pra tentar justificar um final gancho ridículo como aquele? Como eu disse antes, né, o filme tem essas duas vertentes. É um filme de assalto e um filme de drama pessoal de um cara atormentado por culpa, essas coisas que sempre tem no Christopher Nolan. O filme de assalto é genial. É genial por quê? Que não é, cara, olha só. A palavra genial, ela só tá abaixo de Deus. Não, olha só, presta atenção. Não pra é mim... genial, cara. Não, mas o meu genial é diferente do teu, então, porra. Ah, mas caralho, então você tem que arranjar uma palavra acima tá de bom, Deus. Eu vou falar Supremo, assim, Galactus. Eu vou... Esse filme... Thanos com os 10 anéis. Olha só, é redondo o assalto. O roteiro do assalto é muito bem feito, porque ele usa todos aqueles clichês, vamos dizer, de filme de assalto. Só que ele está dentro da mente das pessoas. Olha só que coisa diferente. Só faltou uma coisa, né, de clichê. O quê? Sistema de segurança com lasers e a Catherine Zeta-Jones passando no meio. E o Sean Connery brochando, né, cara? Porque o filme de assalto, ele geralmente... Ele não tem um vilão, um grande antagonista. O antagonista do filme de assalto são as dificuldades do assalto, entendeu? E o difícil do filme de assalto é o seguinte: você tem que primeiro criar a equipe, você tem que mostrar o plano da equipe e você tem que fazer que aquele plano não dê certo e fazer a equipe contornar as dificuldades novas que surgiram pra realizar o plano. Improvisando. Improvisar, exato, né? E óbvio, tem facetas do plano que você não precisa expor no primeiro momento, que você vai aprender só depois do momento da execução. Senão perde toda a graça, né? E o cenário do filme de assalto sempre é importante, né? O que, que a gente vai assaltar? Um trem? Um banco super poderoso, super sinistro de segurança? Vamos assaltar o Fort Knox, que, né, lá no Duro de Matar 3, o assalto mais ousado do mundo, teoricamente. O cara vai roubar a porra do Fort Knox, o lugar mais seguro do mundo. E esse, cara, o cenário do assalto é a mente humana. E, bom, eles não querem roubar uma coisa, eles querem implantar uma ideia. Caraca, como desenvolver uma ideia assim? E o cara fala assim: olha, não, você não pode dizer, cara, olha só, tem uma ideia, por que você não divide o império do seu pai? Cara, mas isso é besteira, cara. Como assim besteira? Eu sou publicitário, boto ideia na cabeça das pessoas todos os dias. Não, é diferente. Não precisa entrar no sonho, não precisa... Pô, cara. O universo que o Nolan criou, eles precisavam implantar ideias que iam mudar vidas de pessoas. Até Inception, né, parece com Infection, né? E no filme eles falam várias vezes que... Uma ideia como é um vírus, né? E a mulher no final fala: você me infectou. Exato. Ela fala pra exato. Ele. Isso que me fez curtir o filme, de verdade. Que ideia interessante, eu vou implantar uma semente. E não pode ser assim, chegar no ouvido do cara dentro do sonho: divida o império do seu pai. O cara fala: oh, a gente tem que trabalhar com uma ideia simples. Como é que é o relacionamento dele com o pai dele? E ele tinha que ter a catarse. E eu fui me deliciando com esses pequenos conceitos. O Leonardo DiCaprio fala assim: oh, a gente tem que trabalhar com reações positivas. Reações positivas sempre são melhores aceitas pela mente, né? Então vamos conseguir com que o Fischer tenha uma catarse. E a ideia que a gente vai inseminar, parta dele. Tanto que isso era coisa muito Ben e Loss, né? O Ben falou assim: ah, eu queria que você achasse que você teve a ideia, né? Isso eu chamo de genial. Isso eu via muito em Asimov. O desenvolvimento de regras e depois você desenrolar toda uma trama baseada nessas regras, cara, é uma coisa difícil de você criar, é uma coisa difícil de você colocar ali na tela de uma maneira até compreensível. Cinema, você tem que ser rápido, você tem que ter a urgência no máximo, né? E fazer a galera compreender e embarcar nessa viagem, né? Eles criam a lei. E o divertido é você tentar escapar da lei. Exato. É isso que o Nolan faz no filme, né? Exatamente, exatamente. Eu concordo com tudo isso, cara. Eu acho super legal você criar ordem no caos. O caos seria o sonho, né? Dos seres humanos. E aí o Christopher Nolan joga ali leis. Pá! É com essas leis que os meus personagens vão interagir. Uh-huh. E vão tentar fugir dessas leis. Isso é muito legal. Mas o ato final do filme foi uma correria, cara, que eu achei, assim, um pouco desagradável. Eu achei muito desenfreado, do tipo: pronto, já conseguimos convencer o cara que o tio dele tá sendo torturado. Pronto, vamos pro sonho. Vá, vá, aí vamos colocá-lo no hotel. Pronto, agora vamos jogá-lo na fortaleza. Ia ficar muito estranho eles mostrarem, porque no primeiro nível eles iam ter, sei lá, uma semana, que eram 10 horas de voo, né? E no segundo nível, sei lá, 6 meses. E aí por aí vai. E o terceiro, 10 anos. Aí, assim, imagina fazer um filme assim? O cara, falou: pô, eu achei que ia ter um dia inteiro, uma noite inteira. E o cara falou: você tem uma hora só. Então, ele colocou um elemento que... De urgência. De urgência, exatamente. Que fudia todo o plano deles, que eles iam ter que se adaptar, né? Essa é a imprevisibilidade. Quando eles chegam lá, eles falam: ih, a mente do Fischer foi treinada pra esse tipo de ação, né? Ele era um cara protegido, um cara mega avisado, né? Ele... foi ensinado a se proteger. Então, quando a proteção dele aparece, o subconsciente dele é militarizado. Eu achei isso um conceito muito legal, cara. Verdade. Ele falou assim, a gente não pode ficar uma semana aqui porque esses caras vão achar a gente e vão estraçalhar a gente. O filme vira uma correria, que aí eles não vão ter mais 6 meses lá no segundo nível, tampouco 10 anos no terceiro. Tem que ser tudo rapidinho pra quando eles voltarem no primeiro nível, é logo depois que o carro cai no rio, né? O Fischer já está salvo e o subconsciente dele para de procurar os invasores. Portanto, eles teoricamente ficaram o resto da semana lá sem ter problemas, esperando a sedação acabar. Até dentro dessas regras, o Nolan criou o perigo, né? Ele falou assim, olha, nós estamos sedados e a gente não pode dar tirinho na cabeça pra acordar, que quando você morre nos sonhos, você acorda, né? E esse é o perigo real, o perigo de que na Matrix, quando você morre na Matrix, você morre no mundo real, né? Ele criou um perigo real pra você. Se eu morrer aqui, enquanto eu tiver sedado, fudeu, eu vou entrar num vazio eterno que eu nunca vou conseguir sair. Pior que a morte, talvez, né? Que perigo real e imediato, né? E bota todo mundo pra correr. A única coisa que eu achei realmente um furinho, mas não atrapalhou o filme, que isso é uma questão matemática, que eles falam assim, quando o carro pula da ponte, né? Eles não acordam, eles falam assim, a gente vai ter que esperar o segundo chute, que é quando o carro chegar na água. E o cara fala assim, bom, o nível do hotel tem 3 minutos e o nível deles na neve tem 1 hora, né? Pra realizar tudo. Nunca que aquele garoto lá, o Heath Ledger genérico lá, o Arthur... é parecido. Ia conseguir enrolar aquela galera toda, ir no andar de baixo, pegar os explosivos, levar a galera pro elevador, colocar os explosivos no elevador em 3 minutos. Aí é que tá, é essa complicação de trama que eu acho desnecessária. O cara transformou o elevador num foguete, cara. Ué, mas isso é legal. Você não acha que isso é complicar uma trama demais? Mas olha, já é isso que eu tô falando desde o início, cara. Eu acho assim, que esse foi, parece que é uma forçação de barra pra ter uma cena de ação, de explosão. Isso aí, porra. Que eu acho que não tinha nada a ver. Eu acho que o filme é muito... deveria ser... Claro, ele tem isso, como o Jovem Nerd falou, pra ser blockbuster. Mas ele seria um filme perfeito se fosse um filme muito mais cerebral. E olha que eu gosto de filme de ação, mas acho que não tinha nada a ver aquelas cenas ali. Não, mas olha só, aquilo era uma dificuldade imaginativa. Os caras estão caindo. Então, no sonho, eu não tenho gravidade. Por que não? É sonho, cara. Mas é que a gente tá falando de sonho, cara. Em vez de ter uma explosão, deveria ser uma coisa muito mais conceitual. Como, por exemplo, um monstro mesmo que viesse do subconsciente pra te pegar, uma coisa assim. Isso seria muito mais conceitual, entendeu, cara? Não tô falando que precisa ser um monstro, um dragão. Mas alguma coisa, alguma ameaça do subconsciente. Do que simplesmente uma explosão. As dificuldades que são colocadas ali enquanto filme de ação, cara, acho que quebram muito a trama, cara. É gratuito. Contraposição a cenas de ação que eu não gostei, todas as cenas conceituais eu achei fodas, cara. Aquela cena especial do elevador, que ele vai descendo, tem vários níveis do elevador e tem os andares, tudo, e as coisas que passam nos andares são algumas ideias dele, lembranças. Isso é muito foda, cara. Isso aí, conceitualmente, cara, o filme eu achei impecável, realmente. Assim. O Nolan criou esse drama envolvido em um filme de assalto, certo? Chegou tarde demais porque já fizeram isso na ilha. Mesmo drama. Tá. Mesmo drama, mesmo ator. E aí, o que acontece? Hã? Matei minha mulher, fiquei maluco, tô nos pisos, faço uma lobotomia na minha cabeça. Bem parecido não, é igual. Porra, mas o filme que lançou semana passada não pode ter sido copiado, né? Pô, cara, mas pra mim fica esquisito. Não, é bem parecido com a ilha, todo o drama pessoal dele, é bem parecido. E a história é bem parecida, o cara, não, você tá perdido entre a realidade e a insanidade. Exato. Ô, teminha batida. Mas... Que filme é esse, cara? A Ilha. A Ilha do Medo, A Ilha lá. Do Medo, não é a Ilha. A Ilha do Medo. Sim, Ilha do Medo. Tava pensando que era a Ilha do Leonardo DiCaprio, maconheiro doidão, cantando Bob Marley. Não, aquele é a praia. A Ilha do Clone do Will McGregor, que é horrível também. Não, a Ilha do Medo ou Shutter Island. A Ilha do Medo, Shutter Island, que é dos Scorsese. Sim, maneiro, bom filme. Que é também um filme... Cara, quando eu comecei a ver e o cara veio com o papinho de minha mulher, eu falei, ih, a ilha aí. Olha aí, a Ilha do Medo. Mas aí, é interessante que é o seguinte, o Nolan, ele legitimamente criou um universo pra esse filme. Legitimamente não, ele copiou do 4400. Não criou nada. Não. Olha só, presta atenção. Ele criou um universo e ele criou as regras desse universo e brincou com essas regras. Era uma coisa que eu admirava muito no Asimov. Quando ele criava as regras desse mundo de robôs dele, ele brincava com essas regras pra lá e pra cá. E é perigoso fazer isso, porque as regras são tão densas que são muito facilmente contraditas. Por exemplo, ele fala assim, ó, a regra principal do filme, que é o grande tema, é que no sonho o tempo passa mais devagar do que na realidade, né? Até vale notar uma coisa que foi muito falada na internet depois que as pessoas começaram a discutir esse filme, que é a brincadeira que o Hans Zimmer fez com a música da Edith Piaf lá, o Non Je Ne Regrette Rien, que é a música que eles... Como é que é o nome? Non Je Ne Regrette Rien. Je Ne Regrette Rien. Não me arrependo de nada. É isso aí. Olha aí. Muito bem. É a música que eles usam pra sincronizar o momento de acordar, né? E a música, ela, se você ouvir bem, ela tem um compasso instrumental que é assim... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, e ela vai cantando, né? E aí o camarada chegou na internet e falou assim... Olha só, vocês já perceberam o que acontece se eu reduzir a velocidade da música? E aí você, de repente, escuta um... Down, down. Vão, vão. E você vê que essa é a trilha sonora tema do Hans Zimmer. O cara pegou a música da Edith Piaf e tocou devagar pra mostrar, pra criar todo esse clima de que você está em câmera lenta em relação ao mundo real, né? É muito interessante. Então, quer dizer, logo no início do filme, quando o DiCaprio olha pro relógio, isso dentro da camada do sonho lá do Saito, o relógio dele começa a acelerar, e aí vai pra camada exterior. E aí quando vai voltar pro sonho, o relógio vai... começa a passar em câmera lenta. Então, quer dizer, o filme é todo baseado nesse conceito. E essa é a regra básica pra definir todo o drama do cara, né? Que depende desse negócio de você ficar preso dentro do sonho durante anos e anos e anos, né? E aí eles introduzem a personagem da Kitty Pryde lá, Juno, que é interessante porque ele vai seguindo as regras de um filme de assalto, né? Você tem uma equipe, você tem especialistas, e tem um especialista em disfarces, em falsificação, você tem o químico, você tem o arquiteto, que é o cara que desenha todos os sonhos, e você tem o bandido, né? O principal. Essa foi uma das partes mais legais do filme, essa equipe dele, e né? A equipe. Assim, os atores conseguiram encarnar bem. Eu achei isso muito maneiro, cara. É sinistro que, assim, joga meio na cara também que isso que é um sonho, porque é uma parada muito comum, né? O quê? Ele conta a parada pra uma menina que é arquiteta, que não faz nem ideia que aquilo exista, e ela aceita aquilo numa boa. É, eu achei isso, a motivação dela é bem fraca, cara. Qual a motivação dela tinha pra entrar nessa? A gente tem a visão no nosso mundo. No filme, esse negócio de criar mundos, viajar nos sonhos e fazer coisas nos sonhos, é aceito, né? Pelo que entendi, existe, mas não é um negócio popular. Não é. O cara fala só, isso foi criado pelos militares, porque para os soldados treinarem a se esfaquear e não morrer e tal, não sei o quê. E pronto, é uma técnica que escapou do cerne militar e é usada aí por pessoas e por bandidos. No caso, não foi uma coisa criada por bandidos. Ele que tá usando, ele fala pro pai, né, pro Michael Caine, você me ensinou a navegar os sonhos. O que eu ia fazer na minha condição, né? Não tem muitas aplicações legais pra isso. O Michael Caine é pai dele ou dela? Dele. Dele. Ele fala? É pai dele. Ele fala que é pai dele? Ele fala pro filho, ó, eu vou te mandar um negócio... Pelo seu avô. O avô pode ser pai da mãe. E aí depois ele vai falar com ele, ó. Ele fala que é pai dele. Não fala. Se refere a ele como um professor e não como um pai. Mas eu acho que era pai dela. Eu também acho. O pai dessa tá louco, por que cara? Não? Porque foi ele que foi levar o cara no final na casa dos filhos. Uai, porque ele sabe que a filha pirou e sabe da inocência do cara. É. Pra mim, ele é pai da Mal, é isso? É, pra mim sim. Pra mim, em momento nenhum, o Michael Caine é pai do Leonardo DiCaprio. Digo mais, se conheceram nas aulas e o cara ensinou tudo pra ele, porque a filha dele também era fodona dos sonhos. Foi a filha dele que criou o Avatar lá, peãozinho. Ué. Pra mim, o Michael Caine não era pai dele, era pai dela. E agora, Jovem Nerd? Essa cara de cu aí. Toma banho, porra. Não é, você tá doido. Não é não, você não pode afirmar. Em momento nenhum ele fala, oi pai, tô aqui. Ele fala, você nunca se acostumou com aquele armário. Ele, ah, eu prefiro whatever. Tá bom. Filho, não falou filho, nem... Chama o cara de Cobb ou de Dom, sei lá. Não chama ele de filho nem porra nenhuma. Dom é o nome dele, porra. Então, mas não chama ele de oi filho, e aí? Você tá foragido, que bom te ver. Ah, puta. É isso aí. É, aquele cara é o sogro dele. Tanto que quando as crianças estão conversando com ele no telefone, a sogra, que é sempre aquela porra de amargura e não sei o que lá, desliga na cara. E daí? É a mulher do Michael Caine. Peraí, peraí, agora que eu tava pensando, no filme inteiro eu encarei como ele sendo o pai da mulher mesmo. Sério? Do... Viu? Tô falando! Oh, porra. Só que aqui, em todos os lugares que eu li, né, sobre o... Chama ele, fala que ele é pai e professor do Dom. Todos errados. Isso não faz a mínima diferença. Faz diferença, provar que nós estamos certos. O mundo criado pelo Nolan nesse filme não é exatamente o nosso mundo real, assim. É quase como se fosse um... Imagina como se fosse o mundo dos X-Men, né? Tem coisas... Os X-Men, os mutantes, são aceitos de forma que não seriam aceitos no nosso mundo. E realmente existe nesse mundo aí do Nolan, existe essa técnica. E uma cena que mostra isso muito bem é aquela cena que eles chegam lá, país árabe, sei lá onde, que eles chegam num lugar lá e tem vários caras dormindo e com aquele aparelho. Então, exato. Não é nada tão secreto assim, né? Também, exato. Não é popular, mas existe isso nessa realidade. Exatamente. Que ele criou. Ó, tem um filme, Strange Days, com Juliette Lewis e o Ralph Fiennes, se eu não me engano. É. Que tem um clima parecido com esse. A galera, a polícia ou os militares, alguém inventou uma tecnologia que a pessoa consegue gravar e rever memórias. Uhum. E o negócio não é... Ele é, assim, beira a ilegalidade, sabe? Tem lugares que, tipo, são prostíbulos onde as pessoas vão lá pra usar essa parada. Então, não é uma parada que vende no Best Buy, sim, mas você tem conhecimento e utiliza, sabe? Exato. Essa tecnologia. Exato. Isso é muito bom, diga-se passagem. A Juno lá, Ariadne, ela é trazida como um novo personagem, que isso o Eduardo Spohr vai saber muito bem, que é um elemento de roteiro clássico, de você trazer um personagem que está alheio a tudo aquilo, para que ele seja os olhos do espectador naquele novo mundo, né? Você vê, o Neo não sabia nada sobre aquilo, então ele é os nossos olhos. É um truque quando barato. O Morpheus está explicando tudo para ele. Truque barato para entender. Não é truque barato, isso é um... No Avatar, isso é uma filme ferramenta de roteiro, rapaz. Aí aquela explicação for dummies, né? Que você adora. Não tem foi. Ué, o Harry Potter é um garoto que é criado no mundo normal e de repente é levado pro mundo dos bruxos. Ele não entende nada sobre o mundo dos bruxos, que pra eles é normal, e aí ele é o guia do espectador. Também. É. A Batalha do Apocalipse não tem isso, e é um ótimo livro. Tá vendendo horrores aí. Por quê? Você falou brincando, mas tem até uma coisa. Porque um nome pra esse tipo de personagem, que é o Orelha, né? Que assim, quando você tá falando uma coisa audiovisual no livro, você pode escrever lá o que é, quando esse cara, os conceitos, o cara escreve. Mas no audiovisual você não tem como, a não ser que você coloque um narrador falando, né? Uh-huh. Então geralmente é muito comum assim, você colocar um personagem secundário, no caso dela nem é secundário, mas colocar um outro personagem que não sabe de nada pro protagonista, pro cara ele começar a falar, ensinar e ao mesmo tempo o espectador compreender também isso. Então exato. É chamado de orelha esse tipo de recurso. Eu entendo perfeitamente, mas olha, sinceramente, cara, uma pirralha que acabou de desmamar começar a discursar pra cima de um cara com 80 anos de idade. É verdade. Como é que ela tem a pachorra começar a falar, nossa, mas você é um doente mental? Meu Deus, você só pensa em coisas horríveis. Quem é que na face dessa terra não tem monstros no inconsciente? Só ela que não sabe disso. O problema é o seguinte, Harold. O monstro do inconsciente deles colocaria todos eles em perigo, porque eles estão entrando no mundo da consciência. Não, eu entendo. Entendeu? Então, o monstro é real ali dentro. Você vê que toda vez ele fala assim, ó, eu não posso mais ser arquiteto, porque quando eu crio os labirintos, a mal aparece. E pra você ver, quando ela tá criando lá com ele, a cidade, e ele fala assim, peraí, eu conheço esse lugar, eu já estive aqui. E aí, no momento em que ele reconhece o local, ela aparece. Eu acho que eu tô entendendo assim, um pouco o que o Harald tá falando, a revolta do Harald. É porque, assim, ele quer dizer que o roteiro poderia ser mais bem construído, até filosoficamente, no sentido de que a gente realmente tem coisas do nosso subconsciente que estão escondidas, são poderosíssimas e podem te destruir e vem com tudo. Então, acho que o que o Haro está falando é que eles poderiam ter usado isso, né? Ter usado alguns elementos, claro, cara, do subconsciente. Os psicólogos falam isso, né? Que o inconsciente realmente é uma coisa super poderosa. Aliás, a gente até brinca, né? Que você sabe aquela cena do Star Wars, a cena do compactador de lixo? Uhum. Todos se lembram, né? Fazendo uma comparação, aquele monstro que pega o Luke, né? Ele é tido como a força do inconsciente, né? Que vem, é poderosíssimo e te puxa pra baixo e pode te matar. Então, acho que o Harold queria era uma coisa assim, mais profunda, uma representação mais profunda desses mistérios da mente aí, que realmente não foi tão bem explorado. Porque as culpas, os medos, os arrependimentos, né? Claro. Isso tudo, na verdade, é o grande freio de todas as pessoas, né? O que muitas vezes não deixa a pessoa progredir na vida, ou buscar alguma coisa, ou enfrentar alguma coisa, é um medo que tá preso no subconsciente. Exato. E que essa pessoa não enfrenta, e o negócio continua lá sugando ela, limitando ela. É só uma coisa que essa idiota não percebeu, é que todos ali, inclusive a idiota, trariam monstros. Não é só o Leonardo DiCaprio que tem traumas. Fica jogando tudo em cima do personagem do Leonardo DiCaprio, do Cobra, mas todos eles tinham potencial para tornar a trama muito mais rica e também muito mais perigosa. Como é que eles lidam com os monstros de cada um? Ele não foi tão profundo assim. Ele se manteve apenas focado no protagonista, né, e seus monstros. Eu acho que eu tô sonhando, cara. Porque são cinco leigos falando de psicologia e ninguém deu tropeçada em inconsciente e subconsciente. Tá todo mundo usando direitinho, cara. O fato da garota, essa, sei lá, menina prodígio, e ficar dando motor dentro da cara do cara o tempo inteiro, pode ser analisado de uma outra forma. A Ariadne, ela podia até ser uma representação, e agora eu vou dar uma de psicólogo, ela podia ser uma representação do ego do Cobb. O que acontece? Esse filme, ele tá dentro da dúvida de quando nós estamos na realidade, quando nós estamos no sonho, e digo mais, quando nós estamos em que nível de sonho, em que camada de sonho, no sonho de quem e o subconsciente de quem tá fazendo o quê. Exato. E é isso que gera a discussão do filme. Exato. É o famoso peão no final. Uma coisa que, assim, que eu vi o filme duas vezes, né? Eu vi a primeira vez e aí eu falei, cara, esse peão não é a resposta pra se o cara tá sonhando ou tá acordado, né? Esse peão é só uma piadinha, um negócio pra pegar os leigos. Tem alguma coisa dentro desse filme que é a pista pra resposta. Não pode ser tão simples, sabe? Deve ter. Aí eu fui ver de novo o filme. E aí algumas coisas me incomodaram, como os nomes. Ah. Os nomes parecem, só que eu não tive tempo de analisar, anagramas. Anagramas? Ariadne, Ian, Cobb. Se você for no site Saindo da Matrix, que é um site famoso sobre discussão de coisas, saindodamatrix.com.br, eu recomendo, vá lá, tem um texto excelente sobre a origem. Eles fizeram lá uma análise de cada nome. Não como anagrama, mas com os significados, as origens e tal, e o que isso poderia significar pra cada personagem. Não, mas acho que eles podem ser anagramas, cara. Eles têm cara de anagrama. Ariadne, por exemplo, é quem ensina na mitologia grega o Teseu a se guiar no labirinto do Minotauro lá de Tebas, por exemplo. Isso, sabe? Então, quer dizer, existe toda uma... Existe. Então, os nomes foram um negócio que me deixaram meio... Ah, mas isso é foda, né, cara? Porque é que nem a gente ficar... A gente viu no que deu, ficar analisando os nomes, né? Em Lost, John Locke, Jacob... Pô, para, né, cara? Exatamente, os nomes são só um aperitivo, é só um temperinho pro filme, temperinho. Não é pra ficar perdendo muito tempo com os nomes. Mais ou menos, porque, por exemplo, no Matrix, quando o Neo tá na Neo One, né, e ele tá na Mobile Station, que é o Limbo, dependendo da história, o nome pode revelar alguma coisa, mas eu não tive tempo de ver, não tem nenhum site dizendo isso, não tem nenhum melzinho na chupeta, então vai ficar só na dúvida, meu. A discussão é, eles estavam dentro de um sonho, eles estavam na realidade, no final eles entraram no sonho, o cara no final ficou perdido no limbo, o que é o limbo, aonde que ele e a mulher dele moraram naqueles 50 anos, era num nível profundo de sonho, ou era o limbo? Era o limbo. Eles foram pro limbo e ficaram construindo a vida deles no limbo? Sim. Mas como sim, é que eles chegaram no limbo? Bom, eles criaram sonhos dentro de sonhos até atingirem o limbo, que nada mais é que o inconsciente coletivo da humanidade. Não é inconsciente coletivo da humanidade. Teve gente que ficou imaginando por assim, por que que no filme, durante o assalto todo lá, eles vão parar no limbo do Leonardo DiCaprio, né? É que ele fala assim, ó, o limbo é o seguinte... Não tem nada, a não ser o que você coloque lá. E só teve uma pessoa dentre nós que esteve lá, que foi o Cobb. Ele falou que o limbo era um lugar vazio, sem subconsciente, que só tinha fragmentos de sonhos. É, veja, o Sato, ele construiu uma mansão pra ele, no limbo. Uma fortaleza. Mas aí é que tá, aquela fortaleza que ele construiu foi uma projeção que o Leonardo DiCaprio, o Cobb, fez antes. Isso, no segundo camada de sonho, logo no início logo do filme. Logo no início do filme, ele reconstruiu algo que ele já tinha visto. Verdade, mas quem reconstruiu foi o Sato. Não necessariamente. Sim, senhor. Aquele talvez nem fosse o Sato. Exato. É. Essa que é a parada. É debatível, exato. Poderia ser uma projeção do Cobb. Vamos tomar como regra que a parada do assalto, o pedido do assalto ou da inserção, era a realidade. Sim. E aí eles mergulharam na primeira camada de sonho, que era onde estava chovendo. Depois sim, mergulharam na segunda camada de sonho, que era o hotel. Uhum. E depois mergulharam na terceira camada de sonho, que era na neve. Uhum. Certo? Dali, eles mergulharam em mais uma camada de sonho, que era o limbo. Sim. Eu fico meio confuso em entender como é que eles mergulharam no limbo. Por que que eles não foram pra outra camada? Porque ninguém tinha planejado mais nada e a partir daí era limbo? Eles entraram no sonho de quem? Exato. Porque eles estavam... A neve era o sonho daquele Ian. Só era dele. Ele é o sonhador. E aí, eles entraram no sonho de quem? O vazio é o vazio pra todo mundo. Só que o problema, como eles estavam conectados, sincronizados com a mente de todos ali... Aquele vazio estava cheio de coisas do Leonardo DiCaprio, do Cobb. Então, como eles estavam todos sincronizados, viam o limbo cheio das maluquices da cabeça do Cobb. Mas a minha dúvida é, por que que eles não foram para mais um nível? Porque só tem três níveis, o quarto é limbo. Pode ser porque o quarto é limbo. É instável, né? Era instável, além disso, três níveis de sonho. Quando eles entraram, assim, o Fischer tomou um tiro e morreu. Ah. E aí ele caiu no limbo. E eles entraram atrás do Fischer. Uhum. Então eles entraram no limbo do Fischer. Não, eles entraram no limbo, ponto. Ah, o limbo é limbo. O limbo é compartilhado todo mundo... por todos. Sabe o que eu acho que... Não, acho o, limbo, que é, até... o limbo só é compartilhado porque eles estavam conectados pelo pulso. Por isso que eles viram o limbo do Leonardo DiCaprio. Se não tivesse o Leonardo DiCaprio, ia ser um vazio, não ia ter porra nenhuma. Mas como ele já esteve lá e passou a vida inteira construindo uma porra de coisa, você vê, ele construiu aquela cidade, aqueles prédios todos. Aí quando você chega lá, tá tudo desmoronando. Por quê? Ele tá tanto tempo fora do limbo, que lá em cada minuto passam-se anos e anos, que é como se tivesse passado milhares de anos com aquele limbo vazio. Então tá tudo desmoronando, tá tudo velho. Entendi. Entendeu? Mas deixa eu só falar uma coisa. Porra, esse Cobb e a Mal tinham uma imaginação de merda, né? De merda! De merda, como é que cara! Como é que alguém constrói uma plantação de prédios e acha que aquilo é bonito, cara? Caraca, e a garota fala assim: vocês construíram isso tudo sozinhos, impressionante. Porra, tinha que vir uma mão e dar um tapa na cara daquela garota, cara. Pô, que lugar horroroso. Tá brincando, você achou isso maneiro? É só pra agradar o cara mesmo? É horrível. Aí fizeram uma porra de um jardim de casas e prédios na água. Prédios hidropônicos. Ué, até... Porra, cara, se você está construindo a sua própria utopia, você vai fazer aquela coisa nojenta? Aí beleza, aí eles construíram essa cidade limbo de autista. Aí o cara achou a mulher dele naquele quartinho, né, das crianças. A menina prodígio lá encontrou o Fischer, pulou com ele, legal, né? Todo mundo que já sonhou na vida já teve essa queda interminável, né? É, a queda. Foi, achei bem legal. Inclusive, essas inserções do que acontece no sonho de todo mundo e acontece no filme é bem interessante. O cara lá tá tomando champanhe e o sonho dele tá chovendo pra caralho. Isso acontece. Né? Você incorpora as coisas da realidade no sonho. E aí o que acontece? A mulher dá um tiro na mulher dele, no subconsciente da mulher dele, né? Uhum. Na projeção subconsciente dele da mulher, na verdade. E aí ele fala, vou ficar pra encontrar o Japa. E aí beleza, ele tava tranquilo. Ele se perdoou, a mulher subconsciente morreu, vai ali, vai dar uma volta pelo mundo limpo, encontrar o Japa e tá tudo certo. Uhum. E aí ele aparece em outro nível, porque ele aparece no meio da água, no meio do nada, todo esfolado. É como se ele tivesse ido mais um nível, porque parece que ele tá sonhando de novo quando ele vai encontrar o Japa. Sim, parece. E mesmo porque quando pegam ele, ele não tá lembrando de nada, né? Aí ele vai pro quê? Pro Ultralimbo? É o Limbo 2.0? Isso tá no site Saindo da Matrix, que ele fala que, segundo Freud, inconsciente, assim como o mar, não tem começo nem fim, nem individualidade, né? Quando você tira a água do mar, ela não é mar, ela é água na sua mão, né? É diferente dela estar no mar, né? Então, o nível de profundidade daquele momento, e tem muita gente que diz que é ali é que ele se perdeu, você já não sabe aonde ele está ou se ele está numa projeção do próprio inconsciente dele, de querer achar o cara e querer que tudo dê certo no final. Sabe o que eu acho que faltou um pouco nesse filme? É um estabelecimento de certas regras básicas pra você, o espectador, entender e não ficar tão perdido, né? Tão engraçado que no Matrix, por exemplo, é um filme que tem muitos pontos semelhantes e é bem doido também. Mas as regras são estabelecidas claras, assim, tipo, a gente sabe que o déjà vu é isso, você sabe que você morrer na Matrix, você morre lá, assim, as regras são muito bem colocadas. E nesse filme, as regras ficam um pouco perdidas, né? Uma regra, por exemplo, bacana que ele coloca, bem clara, é a regra do Totem, né? Isso acho que ficou claro pra todo mundo. Mas as regras, cara, eu acho que se as regras não estão claras, é ruim. Porque isso, você tem que partir de regras pra poder analisar a história do cara. Pois é, mas eu discordo por causa disso, porque eu acho que sonho não tem regra. Ele criou regras de navegação dentro do sonho. Exato, exato. A regra entendeu? É essa, não é do sonho. No sonho pode acontecer qualquer coisa, tanto que acontece. O carro tá capotando, a gravidade some e ninguém, os seguranças não ficam meu Deus, sumiu a gravidade! Não, eles continuam brigando, né? Pra eles é tranquilo, tá normal. A galera tá no bar, as luminárias inclinam todas, tudo vira bem, começa a inclinar e o galera tá tranquilo. A regra é a interação do consciente no subconsciente. Exato, exato. Se o Kobe criou esse mundo, ele criou regras pro mundo dele. Mas se é um sonho, essas regras podem não existir. Sim, entendeu? Mas você pode dizer que isso tá espelhando uma realidade que ele já viveu ou que é uma loucura mesmo e nada disso nunca existiu. Não, mas aí o que acontece? Aí a gente tá falando de uma outra vertente. A vertente que eu tinha puxado era que eles estavam na realidade e entraram no sonho, mas existia uma realidade. Essa outra vertente que o Tucano tá falando é que até a realidade, até a primeira coisa, era também um sonho. Sim, é isso. Ele tava e aí é outra parada. Aí realmente é seja o que Deus quiser, né, cara? Porque, na verdade, discutir isso sem estabelecer se o primeiro nível é sonho ou não é meio complexo, né? Uhum. Então a gente teria, na verdade, definir isso pra poder seguir adiante. Ah, relaxa, cara. Tá, você quer dizer o quê? A realidade é a realidade. É isso aí. É, exato. Não importa, segundo... Não, mas pra gente agora não importa. Essa é a questão. Pra gente, impassionante, não tem como. Vai ficar maluco aqui. Não, mas... Sabe o que é uma coisa que me faz pensar que a realidade não é a realidade? É justamente o que a gente estava falando antes, que as coisas, no sonho, você aceita as coisas muito, muito mais facilmente, né? Você vê um elefante dentro do teu quarto, acha normal. E esse tema que se passa no filme, essa coisa dos sonhos, tudo que a gente nunca ouviu falar, ela é muito aceita muito mais facilmente, né, cara? Como você falou, a garota realmente não pergunta muito o que acontece. Ela nunca ouviu falar daquilo e já aceitou, já tá lá, entendeu? Então, isso é uma coisa que reforça a teoria de que aquilo poderia ser um sonho já, na realidade. Eu, na verdade, eu já acho que a primeiro nível, a realidade é a realidade. Você acha que o primeiro nível não é sonho? Acho. Você acha mesmo? Acho porque eu roubei essa informação de outro podcast. Qual podcast? É o SOSCast. Eles disseram o seguinte. Que tensão, hein? É, tem que ter, né? Pausa dramática, né? Afinal de contas, eu sou o único que acredito nisso aqui, então tem que fazer valer. Quando eles estão no sonho, o nosso amigo Cop, Leonardo DiCaprio, Neo, seja lá como você quer chamá-lo, Dom, está de aliança. Quando ele acorda, ele está sem aliança. Quando ele acorda, quando? Onde? Quando ele está no mundo real e que ele é viúvo, ele não usa mais aliança. Não usa aliança. E no mundo do sonho, que ele se sente culpado e que a mulher está lá viva no subconsciente dele, ele está de aliança. Olha só. E agora vem a pergunta. No final, quando ele vai encontrar os filhos, ele está de aliança ou não? Não lembro. Ah, puta merda! Puta merda, fudeu agora! Que merda! Mas peraí, você falou que no sonho ele se sente culpado. Na vida real também, mas no sonho a parada explode, né, cara? É. A parada se personifica, né? Essa é a diferença. Mas no mundo real, ele aceitou a morte da mulher. No consciente dele, ela morreu, eu tô fora do país fugindo, ela morreu porque ela pirou e a culpa foi minha. Uhum. Porque eu implantei e infectei isso nela. No subconsciente, no mundo do sonho, a culpa dele se personifica na mulher irada. Que é o monstro do subconsciente. Exato, a mulher que vem pra fuder ele o tempo inteiro porque ele não tá com ela. Então lá ele se sente preso a ela. Se for mundo real, eu retiro todas as defesas que eu fiz do filme. Por quê? Sei lá, eu acho que vocês estão divagando aí sobre as leis, sobre as regras e tal, não sei o quê. Eu, a partir dos elementos que me fizeram acreditar que aquilo é um sonho desde o início, eu abstraí, eu vi aquilo, o filme como um filme legal de ação e que era uma zona, um caos que é um sonho, entendeu? Se realmente foram a realidade, aí realmente o filme é uma merda. Por quê? Mas tá maluco? Eu sou completamente engraçado, porque eu sou completamente contrário a essa sua opinião. Pra mim, se não existir a realidade em algum nível, o filme é uma merda. Porque as regras não se aplicam. E aí fudeu, aí o cara tá contando uma história da carochinha. Então, as regras são a maluquice na cabeça dele. Mas aí nada faz sentido, a gente discutir, estamos sendo um bando de idiotas. Não, mas isso é com certeza, cara. Eu tenho certeza disso. Não, a graça de qualquer obra tá justamente na discussão. Mas olha só, a discussão só cabe se existe um mundo real onde estabelece regras. Você se lembra do Matrix, dos Nerdcast, do Nerdcast de Matrix? Uhum. Você lembra de gente discutindo a filosofia de Matrix? Sim. E não era nada daquilo? Você se lembra da gente discutindo durante 8 episódios de Nerdcast sobre a filosofia de Lost? 10. E não era nada daquilo? Mas olha só, no seu subconsciente, essa amargura vai tomar forma, cara. Você tá muito amargurado. Não, já tomou, cara. De ontem pra hoje, eu dormi numa clínica pra fazer um exame de sono. Olha aí. Ele entrou pra tudo quanto é lado, só não tinha no meu rabo, velho. Eletrolha. Faltou eletrolha. E aí eu sonhei justamente com o meu camarada Azaghal. Cara, ele é o monstro do meu inconsciente, cara. Porque no primeiro estágio do sonho, eu sonhei que tava um pessoal combinando de ir, eu não lembro se é no cinema ou um show. E o Azaghal me chega e fala assim: não, pera aí que eu vou pegar um negócio aqui e a gente já volta, tal, não sei o quê. E a gente fica esperando ele na porta, e o show ou o cinema acontece, e quando sai, começa a sair todo mundo, sai ele lá de dentro. Que filha da puta. A gente ficou esperando o desgraçado e o cara sai. Aí, na segunda fase do sonho, a gente vai pra um stand de tiro. E aí eu chego, ele pergunta: que arma você quer? Eu falei: eu quero atirar com uma Magnum 44. Aí ele: peraí que eu vou buscar. Aí ele me volta com 3-8 daquele de bandido, tá ligado? Com numeração raspada, pra atirar com aquela merda, né? Aquele estalinho. Aí eu: pô, isso aqui, pô, nos filmes parece que é maior, né? Aí eu vou lá, começo a atirar, tal, não sei o quê. Aí vem ele com um trabuco, com uma Magnum 44 de verdade, assim, e começa a atirar. Eu falei: pô, mas era essa que eu queria, tal, assim. Eu vou lá trocar a arma, eu vou, pego uma pistola. O Azaghal fala: não, peraí, deixa eu te mostrar como é que faz. Vai e atira todas as balas que eu tinha comprado. Não me deixa atirar, cara. É um filho da puta, cara. Tá e pra vendo? Finalizar, e no terceiro nível do sonho, eu preocupado em ligar pra minha esposa, que eu já saí da clínica de sono, mas que eu tô indo pra Ilha Bela de balsa. Porque o Azaghal tava me arrastando. Não, vamos lá. Caraca, tá. Aí eu olho pra baixo dos meus pés e a balsa era uma tábua, cara. De madeira que já tava afundando, cara. Caraca, o Azaghal realmente é o monstro do subconsciente. Ele é um monstro, brother. Rock a baby in the treetop. Don't come in. Você não precisa, teoricamente, acreditar que o filme inteiro era um sonho desde o início, ou o filme do início ao final era real, né? A parte da realidade, né? Porque tem gente dizendo que talvez ele tenha se perdido justamente quando ele foi buscar o velho. E ele nunca voltou, porque você vê, todo mundo sai da van, que tava no Rio, menos o Saito e o Cobb. Aí o cara fala assim, pô, e aí? Aí ela fala, ó, ele vai ficar bem. Se você analisar que essa garota era, na verdade, alguém que foi colocado dentro do sonho... Exatamente. Pra tentar fazer ele se livrar dessa culpa e acordar não sei o que lá... Exatamente. Se ela falou que ele vai ficar bem, vamos então, dar crédito ao profissional. É isso, porque essa é a teoria que diz que o Michael Caine estava, na verdade, fazendo um Inception no Leonardo DiCaprio. E que a garota que aceita, teoricamente, tudo muito rápido... já sabia de tudo e ela era o agente do Michael Caine. Ele fala assim, ó, eu vou te apresentar alguém melhor que você. E ela é a garota que está sempre cavucando as memórias dele, que fala que ele tem que enfrentar tudo. Ela não ia no assalto, né? Ela só projetou e ensinou pros outros. Os outros iam ser os sonhadores de cada nível, né? Ela fala assim, ó, se você vai entrar no sonho assim... com essa carga, com esse monstro te perseguindo, é bom ter alguém lá que te entenda. Senão, fodeu tudo. Tu vai matar todo mundo lá dentro. Se você quiser, eu conto lá pro cara agora. Chama o Arthur aqui, o Heath Ledger genérico. Ele fala assim, não. Que Heath Ledger? Não parece nada com o Heath Ledger. Pô, parece um garoto com coração negro, cara. É igual, mano. Que isso? Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Esse cara está no filme do Christopher Nolan. É. Já me diz que o Coringa vai aparecer no próximo filme. Ah, não. Mas esse cara... O moleque parece igual o garoto com coração negro. Não. Eu tava vendo a hora que ia ver um cavalo preto no sonho, cara. Igual. Você tá maluco? Igual? Não, igual, cara? Igual? Então, é o seguinte, essa teoria defende que o Michael Caine estava querendo fazer esse puto se libertar. E ele colocou uma agente lá dentro pra fazer com que ele enfrente o monstro. É ela que tá em todos os momentos cruciais com ele, é ela que vai no limbo com ele, é ela que dá o tiro no subconsciente dele, lá da mulher dele, é ela que faz tudo. E é ela que diz no final, ele vai ficar bem. E aí que a gente entra na cena em que ele vai buscar o velho fala o mesmo discurso que ele, né, tem um negócio assim. E vai morrer, envelhecer sozinho. E o outro... ele nem lembrava quem ele era, né? Isso, o outro fala, não, nós vamos voltar a ser jovens novamente. Não. Exato. Tem esse papinho. E aí todo mundo acorda no avião, e aí você vê ele indo pra cá, consegue ir pra casa e consegue ver os filhos. Engraçado, os filhos estavam na mesma posição, com a mesma idade, exatamente iguais à memória dele quando ele fugiu, né? Isso já é bem estranho, né? Completamente. E ele gira o peão, né? Aquela amargura dele. E quando ele vê o rosto dos filhos, e o que ele faz? Ele deixa o peão pra lá. E aí vai encontrar os filhos. E aí você vê e o peão não cai. Por que o peão não cai? Porque o Nolan é um trambiqueiro barato. Não. Porque o Harold falou já antes. Porque não importa. Ah, não me vem esse com essa porra de não importa. Não importa, sim. Importa, sim. Não importa, cara. Importa. Esse filme não, é bullshit. Sobre percepção, não é sobre realidade. Olha cara. Só. Olha o Decker de Blade Runner. Exato, cara. Olha só. Importa pelo seguinte. Não importa. Se o cara tava no mundo real, os filhos estão felizes, o avô tá feliz, o pai tá feliz, ficou tudo bem. Se por um acaso ele estava no mundo dos sonhos, ele, no subconsciente, lá na imaginação, no sonho dele, na puta que o pariu, tá feliz. E os filhos estão lá, drogados, destruídos, porque o pai tá em coma. Então não me venha falar que não importa, meu irmão. Importa sim. Rock a baby in a treetop. Don't come in. Sinais de que ele tá sonhando são tantos que fica meio foda de você imaginar que não seja, cara. Além daquela cena do beco apertado que o Azaghal lembrou, esse negócio de ele não conseguir ver o rosto dos filhos é muito de sonho isso. E outra coisa, esse negócio de eu não poder voltar pro lugar... porque eles acham que eu matei, não sei o quê, eu não posso viver meus filhos. Ah, vai se fuder, cara. Ele queria voltar por causa da culpa dele. Eu também. Sabe por que ele não conseguia voltar? Pelo mesmo motivo que você não conseguiu atirar com a 45. Pelo mesmo motivo que tu não conseguiu telefonar pra tua esposa. Porque o sonho, ele te limita certas coisas. Teu ego, ele limita aí, isso. Então, por isso que eu acho que ele tá sonhando. Exatamente. Então, tem esse sentido, cara. Ele não poder voltar pra casa. Pega as corporações perseguindo ele passando no beco estreito, ele ele não conseguir ver o filho, tá ligado? Peraí, deixa eu entender um negócio aqui. Você tá dizendo pra mim que quem acredita em mega conspirações... Você tá dizendo pra mim que quem acredita nisso tá sonhando? Não, cara, veja bem. Porque senão, meu amigo... Fudeu! Tá todo mundo aqui no limbo, mano!